Louvado seja Deus, Senhor do Universo, e que a paz de Deus esteja com todos os seus profetas e com todos os seus seguidores. Como se deu início à vida do ser humano? Quem foi o primeiro homem? Como foi a sua vida no paraíso? Como ele desceu à terra? Quem foi o primeiro profeta? Vamos refletir um pouco sobre o início da nossa vida, o início da história do homem, a criação de Adão, a paz de Deus esteja com ele. Adam, alayhi salam, o pai da humanidade, aquele a quem Deus criou e ordenou os anjos a prostrarem a ele, aquele que viveu no paraíso junto de sua esposa Eva, aquele que desceu do paraíso à terra e habitou a terra e foi enviado como o primeiro profeta por Deus Altíssimo seja. Deus revela no Alcorão Sagrado vários versículos que mencionam a criação de Adão. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. E quando teu Senhor disse aos anjos: por certo, farei na terra um sucessor, criarei o homem, criarei uma geração que irá ser sucedida por gerações, que construirá a terra, desenvolverá a vida no mundo. Os anjos disseram: farás nela quem nela semeará a corrupção e derramará o sangue? Enquanto nós te glorificamos com louvor e te sagramos, os anjos quiseram dizer que eles são adoradores a Deus. Nós somos aqueles que te adoram e não desobedecemos a ti. Não haverá na terra alguém que adora a ti como nós adoramos. Os anjos não disseram isso contrariando o decreto de Deus, porque os anjos são seres que foram criados por Deus exclusivamente para adorá-lo, exaltado seja. Então eles disseram isso porque não imaginavam que existirá outra criatura que adora a Deus como eles. Não imaginavam que Deus irá criar na terra quem adorará a Ele. Não imaginaram que Deus irá fazer entre os seres humanos quem o adorará sinceramente. Criará os profetas, os crentes, os íntegros, os virtuosos, aqueles que atendem ao chamado de Deus, mesmo tendo as tentações, os caprichos, as vontades, o ego. Deus criará aqueles que se esforçarão para adorá-lo. E estes, às vezes, são melhores que os anjos, porque os anjos não têm a livre escolha e o livre arbítrio de adorar a Deus ou não adorar. يا كل الخير يا عز العز يا ديني لنا فيكم عبر وجمال قصص تدمع على عين. Os anjos também disseram isso baseados naquilo que eles conheciam da criação dos gênios e da habitação dos gênios à terra antes da criação do ser humano, quando eles corromperam na terra e derramaram o sangue. Nos é relatado que os gênios habitaram a terra 2000 anos antes de Adão. Eles derramaram o sangue, então Deus enviou um exército de anjos que os expulsaram para as ilhas dos mares. Por isso os anjos disseram isso, porque não imaginavam que alguém poderia adorar a Deus como eles adoram. Temeram que Deus não estivesse agradado com eles, e porque eles sabiam que os gênios habitaram a terra antes do ser humano e semearam a corrupção nela. Então Deus lhes disse: Inni a'lamu ma la ta'lamun. Eu sei aquilo que vocês não sabem. O meu conhecimento vai muito além daquilo que eu vos fiz conhecer. Criarei no mundo quem adorará a mim sinceramente. Enviarei os profetas. Guiarei os crentes ao meu caminho, e eles serão adoradores a mim e viverão futuramente no paraíso. E vem a ordem aos anjos: quando eu criar Adão, prostrem a ele, inclinem-se a ele, uma inclinação de respeito, não uma inclinação de adoração. Deus revela isso dizendo: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. E quando dissemos aos anjos: prostrem diante de Adão, então eles prostraram, exceto Iblis, exceto o Satanás. Ele recusou fazê-lo, se orgulhou e foi dos infiéis. Em outros versículos, Deus o Altíssimo diz: إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. Quando teu Senhor disse aos anjos: por certo, vou criar de barro um homem. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. E quando o houver formado e nele houver soprado algo de meu espírito, então caí prostrados diante dele. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. E todos os anjos prostraram-se juntos. Illa Iblis astakbara wa kana min al-kafirin. Exceto Iblis, exceto Satanás. Ele se orgulhou e foi dos infiéis. Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ. Allah disse: ó Iblis, o que te impediu de prostrar-te diante daquele que criei com as próprias mãos? Se orgulhastes ou és daqueles que são mais altos? قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Iblis disse: sou melhor que ele. Criaste-me de fogo e criaste-o de barro. Portanto, Deus nos informa que criou o ser humano do barro. Deus criou o ser humano da terra. A terra misturada à água, o barro. É relatado que Deus ordenou a um de seus anjos que pegasse um punhado de barro. Então, o anjo pegou de toda a terra um pouco, de todas as qualidades, de todas as cores. Por isso, existem entre os seres humanos o branco, o negro, o índio, o vermelho, o amarelo. Existe o bom, o mal. E assim Deus formou a Adão. Deus cita no Alcorão Sagrado vários termos. Em alguns versículos cita o termo At-Turab, a terra. Às vezes cita At-Tin, barro. Às vezes cita At-Tin Al-Lazib, barro com forte liga. Às vezes cita At-Tin Al-Masnun. Às vezes cita At-Tin Kal-Fakhar, barro moldável, barro com som. Ou seja, inicialmente era a terra, em seguida misturou-se a terra à água e se tornou o barro. Em seguida se fortificou a liga do barro. Em seguida teve uma moldura, teve odor. Se tocado, se fazia o som. E assim Deus formou Adão com as suas próprias mãos e Adão permaneceu formado e moldado durante 40 anos. Enfim, Adão foi moldado por Deus da essência do barro e permaneceu durante 40 anos sem que fosse soprado o Espírito nele. Permaneceu 40 anos sem vida. Os anjos viram essa nova criatura, temeram, glorificaram a Deus. Quem o viu também? O Satanás. O Satanás, que não é um anjo, jamais foi anjo. Porém foi criado do fogo. Por isso Deus o Altíssimo diz: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ففسق عن أمر ربه. Quando dissemos aos anjos, prostrem a Adão, todos prostraram, exceto Satanás, era dos gênios. E é conhecido que os anjos não desobedecem a Deus. Os anjos não se rebelam, e o Satanás desobedeceu, se orgulhou e se rebelou contra Deus. Portanto, ele não é dos anjos, mas vivia com os anjos. Alguns relatos nos dizem que Deus o elevou ao nível dos anjos por causa da sua sincera adoração a Deus. Adorou a Deus por vários anos, e Deus o colocou junto com eles. E assim Deus decretou que ele se rebelará e será o grande inimigo dessa nova criatura, o ser humano. O Satanás passava por Adão, quando moldado e ainda sem vida, e dizia: para uma grande finalidade fostes criado. Os anjos temeram. O Satanás dizia aos anjos: se for apoderado sobre ele, irei destruí-lo. Logo, o Satanás invejou a Adão, invejou ao ser humano e se rebelou contra Deus e jurou inimizade contra o ser humano. Disse Deus o Altíssimo: قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. Allah disse: então saí dele, saí do paraíso, pois és, por certo, maldito. Assim se deu a exclusão do Satanás e a expulsão do Satanás do paraíso e a inveja do Satanás por Adão e pelo ser humano em geral. قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. Allah disse: então saí dele, saí do paraíso, pois és, por certo, maldito. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. E por certo, minha maldição será sobre ti até o dia do juízo. قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Iblis disse, o Satanás disse: Senhor meu, concede-me dilação, prorrogação até um dia em que eles serão ressuscitados. O Satanás desobedeceu, se orgulhou. Por causa de sua inveja, foi amaldiçoado e foi expulso do paraíso. Porém, ele também sabe que Deus é o Senhor. Vejam o termo: Rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun. Senhor meu, concede-me prorrogação. E também sabe que há o dia do juízo. Há o dia em que eles serão ressuscitados após terem vivido na terra. Ele crê em Deus como Senhor. Crê que haverá ressurreição e julgamento. Por isso disse: فَأَنْذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Concede-me prorrogação até o dia em que serão ressuscitados. Porém, não basta a pessoa crer que Deus é o Senhor. Não basta a pessoa crer que há ressurreição e há julgamento. Junto com esta crença, tem que haver submissão àquilo que Deus decreta. Então Deus disse a ele: por certo, serás daqueles aos quais será concedida prorrogação. Você será prorrogado. Não vou te fazer morrer agora. Você irá viver até quando acabar o mundo. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ. Você terá prorrogação até o dia do tempo determinado. إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. Aí vem a promessa do Satanás, a promessa que é cumprida em todos os nossos dias e é cumprida desde a época de Adão e até o fim do mundo. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Então, por teu poder, eu os farei incorrer no mal a todos. Depois vem a exceção: إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Exceto teus servos prediletos entre eles. Exceto teus servos sinceros. Aqueles que foram sinceros a Deus, eu não poderei desviá-los. E vem o decreto de Deus: قال فالحق والحق أقول. Allah disse, então a verdade emana de mim e a verdade eu digo. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. Com certeza encherei o inferno de ti e dos que entre eles te seguirem. Pedimos a Deus que nos proteja do inferno e que nos guie ao caminho da senda reta e que nos proteja da conspiração do Satanás.